causa, é preciso levantar pela causa, pelo sonho, você não pode parar pelo sonho, pela causa, é preciso levantar pela causa, pelo sonho, você não pode parar. La evolução, irmã, não só é má, se visualizar e tampouco não amá-la como a natureza da nossa essência. Levanta-te, tio do pó, vá pra peleja e olhe a bula, ou seja, olhe a letra, atenção, é, não prostitua a canção. Mal existe, mas sei que o bem é maior, pois não há situação que não possa ficar pior. Peça, pensa, pensa, pensa, a recompensa vem com seu ato e se expande nos fatos. É, o reino é de Jah, jamais da legião. Aí tiozão, aquela que sai na mão pela religião. Compreensão anula, man, o julgamento, atenção. Para com os pensamentos, malandro, miralo, miralo, que tu procura? Extraia do seu veneno a cura. Levanta-te, irmão, do chão. Erga sua cabeça e nunca esqueça da lição que você aprendeu. Se você tá vivo, não morreu ainda. Veja como essa vida é louca e linda. Sinta a brisa do dia que vem. Se não precisa dessa pinga, se a alegria traz azia também. Refém, já desde quinta, não minta. Viajiro pinga na cinta, saindo do supermercado. Mais um patrão foi roubado, mais um moleque chapado. Na adolescência, coitado, uma aparência de drogado, sem paciência, ou melhor, assim, consciencial dos seus atos, convivência com os ratos, dependência, um dos fatos, decadência. Por não querer saber o que vai fazer quando o tempo passar, e ele vai passar, então é melhor você começar a ver que é hora de levantar, hora de levantar. Senão não vai adiantar ter uma chance de ser feliz. Deus te deu, ó, você não quis. Se arrependeu, então vai agora, me diz o que você tá fazendo aqui, vai desistir ou resistir? Medroso enfraquece a chance de escalação. Quem confia no taco não prega desunião. Alguns desesperados e outros na mão. Efeito é bumerangue, quantos ficarão? Levanta-te, erga-te, não desiste, lute. Fica até voltar no sangue constante. A rua me deu uma puta estrutura. Desde os tempos da fogueira, de ter pinato da viatura. Levanta-te, vida louca, seja gato do aço. O tempo não cansa, quem não quer aquele abraço? A nossa geração lamenta crimes impiedosos. Se acredita na atitude dos bondosos, causa destroço, é amor, é tudo nosso. Aquele que me fortalece, eu sei que tudo posso. Levanta-te, sem desistir, vai trabalhar. Há um momento na vida em que é preciso lutar. Não é questão de autopiedade, não, e sim de poder olhar de frente pras suas dificuldades. Ergue a cabeça, meu bom, se a causa é legítima, não desperdice o tempo dela se fazendo de vítima. Quantos livros de autoajuda cê precisa pra saber que quando a vida tá na de bater, não avise nem alisa? E aí, cê conta os tombos ou quantas vezes levanta? Do chão não passa e ficar reclamando não adianta. Firma o corpo e desata esse nó da garganta. Deixa as grades lamentar, pois só a liberdade canta. Caído, cê faz falta por mais que não tenha noção. Muitas coisas dependem de você e da sua missão. Levante, não fique indeciso, faça o que for preciso. E chore só quando a vitória transbordar o sorriso. Enquanto isso, o tempo passa, entre a pedra e a vidraça. Você levanta ou fica dando ibope pra desgraça? A liberdade não será dada voluntariamente, o nosso, porque eles querem o nosso fim. Há de ser conquistada pelos guerreiros que escutaram o que disse Luther King. A liberdade não será dada voluntariamente, o nosso, porque eles querem o nosso fim. Há de ser conquistada pelos guerreiros que escutaram o que disse Luther King. A liberdade não será dada voluntariamente, o nosso, porque eles querem o nosso fim. Há de ser conquistada pelos guerreiros que escutaram o que disse Luther King. A liberdade não será dada voluntariamente, o nosso, porque eles querem o nosso fim. Levanta-te. Há de ser conquistada pelos guerreiros que escutaram o que disse Luther King.